Show e pronto para decolagem. O Oxenem 6251, está à espera, pronto. Oxenem 6251, autorizado alinhar e decolar na 1-0, vento de 110 graus com 9 nós. Alinha e decola da 1-0, 6251. Oxa 6251 decolou aos 26, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. Controle 1208, 6251. Salvador, boa noite, Oxa 6251, passando 1500. 6251, boa noite, contato Radar, 3 6 0, direto Unidos. 3 6 0, 6-0 direto Lisa, 6-2-4. Solo Salvador, bom dia, Otan, Mike Hotel Golf. Bom dia, Mike Hotel Golf, prossiga. Mike Hotel Golf na posição remota do pátio 1, pedindo autorização de reboque para o finger número 9. Autorizado, reposto ao término, Mike Hotel Golf. Mike Hotel Golf confirmando, autorizado o reboque para o portão 9, reporte ao término. Ok, gente. Obrigado. Solo Salvador, é o Tom Mike Hotel Golf informando que houve mudança de finger. A gente está rebocando a aeronave para o finger número 8. Ciente, número 8, reporte. Ok, obrigado. Thank you. Isso, Salvador, boa tarde, bom dia. É o objeto 6749-110. Bom dia, Web 6749, copia o 340 para Guarulhos. Prossiga, 6749. Ok, 6749 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. A aerovia é a Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue direto para a posição Trive e após, conforme a rota do plano, decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da Euleda Bridge. O transponder é 5452. E o controle opera em 120.8, contexto. Abjante 6749, aprovado nível 340 Guarulhos, Apesulu no meio, Belo Horizonte, Trive, Trive Postes. Decolada 10, primeira direita, saída da Euleda Bridge, controle 208, transponder 5452, Abjante 6749, estamos na posição de número 2. Correto, 6749, chame pronto para o puxo de acionamento no portão 2. Chamarei, muito obrigado. Tango, bom dia, é para Maceió, nível 210, é isso, confirma? Ok, está autorizado então para Maceió, nível de voo 210, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, perdão, da 17, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5444 e o controle em 120.8, corteja. O Skank Tango correto cotejamento, chame para o acionamento no Pat 5. Energia Web 5896, copia o nível 340 para Confins. Web 5896 está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5461 e o controle em 120.8, cotejo. Correto, Web 5896, chame para o acionamento no portão 4. Confirme, chamou a torre. Web 5717, por gentileza, cheque o rádio, ok? Intensidade 1, tá muito baixo, ok? Torre Web 5717, confirme agora. Agora sim, alto e claro. Web 5717 para o Galeão 340, copia? Copia, 5717. Web 5717 está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Zulu 10 até ESMAP e após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 54.